Olá, meu povo, estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa Em Cartaz. Hoje vamos ter um Em Cartaz muito bom, viu? Porque é o de uma banda que completou esse ano de 2012 30 anos, né? É o Roupa Nova com você. Eu viajei contra a vontade.

Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar da terra longe, tudo tão bom. Desta grande terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada, alma repleta de chão. Todo artista atende aonde o povo está. Se foi assim, sim, assim será. Assim será. Cantando me disfarce, não me danço de guerreiro. Deixa eu cantar! Opa, lá. Amanheci sozinho na cama com um vazio. Meu coração que se foi sem dizer se voltava depois. Sempre depois das vidas, nós nos amamos muito, dia e noite a sós. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão olha o mundo com sentimento profundo. Só não acordar um segundo que você vai ligar. O telefone que toca, eu fico agora sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo, gritar pra todo mundo ouvir. É você meu desejo de viver. Sou menino e teu amor e que me faz crescer. E me entrego corpo e alma pra você. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Você vai ligar. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar. Então grita! Eu não sou meu. Sou menino, meu amor, que me faz. E me entrego corpo e alma pra você. Eu te amo, vou gritar pra todo mundo ouvir.

sabe quem? Sinto-se bem estrelas demais. Lembre que um sonho não volta atrás. Chega perto e diz o quê? Anjo, se você sente o corpo colar, solte o seu dedo bem devagar. Chega perto e diz: anjo, bem mais perto e diz: anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar, fique em silêncio, quero ouvir. Pra que tanta pressa de chegar? Só vocês. Demais, quero ver mais, ó. Se eu sei um jeito e um lugar, yeah, yeah, yeah. Vale tentar viver tudo demais. Você me faz descobrir que foi sentir, deve durar. De tanto a luz explodir, aprender, conhecer, revelar. Sim, princesa, sou quem vai chegar na chuva. Sempre sou do seu querer, estrela cintilante. Ser a luz do seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu no mar. Suspirar sem perceber, respirar o ar que é você. Acordar sorrindo, ter o dia todo pra te ver. Um amor é furacão, surgindo de Deus em beijos, um eclipse no final de beijos. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece, tira medo de enfrentar o risco sem entregar. No meu coração.

pirata, toma tudo pela frente. A alma adivinha o preço que cobram da gente e fica sozinha. Tá com a mão pra baixo por quê? Vamos lá, me ajuda, quero ouvir. Eu levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Vamos subir. Sou amante do sucesso, nele eu mando, nunca peço. Eu compro que a infância, senhor. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. E nunca me dou. Vamos cantar, o refrão é nosso. Vamos lá. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. Pessoas se convencem de que a sorte me ajudou. Plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Oh, não. Sou amante do sucesso, ele eu mando, nunca peço. Eu compro quem infância sonhou. Se errar eu não confesso, eu sei bem quem eu sou. Oh, oh, oh. Ai, nunca me dou. Cadê você que não tá cantando? Se refrão pra mim, quero ouvir. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar. Sempre com a razão, eu jamais me desespero. Sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: que lindo, você não mudou. Tira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Ó lua bonita no céu, olha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, faz sem medo. pecado e se arrepender. Você deve acreditar no que eu digo. Pode ir fundo, isso é que é viver. Nossa querida amiga Sandy! Você não podia estar fora dessa história, tá? Obrigado. Obrigada. Mesmo. Vocês fizeram tudo parte bom. Da minha e obrigado. Eu fico feliz de fazer um pouco obrigado. De parte. Obrigado. Grande demais. Beijo. Tudo de bom. Vocês também. Parabéns, hein, gente? Parabéns. Vamos, galera. Palmas. Tchau. Mas mesmo assim vocês são dona desse estraçoeiro. Sonho. O quê? Sempre verdadeiro. Está bonito isso, agora com o nome vai ficar melhor. Oh, dona, desses animais. Desses animais. Oh, dona, dona. Dos seus ideais. Pegar-lhe pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós. Somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, tam, tam, batei na porta, não precisa ver quem é. Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não escondo, porque sei que és minha. Dona, dona, dona, dona, dona, dona. Dos esses traços ruins. Só ruins, sempre verdadeiros. Oh, oh, oh. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te peçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, o teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação, umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz dona? Oh, dona, oh, oh, oh, dona, yeah, dona, dona, dona, dona, dona. Maravilha! Você acabou de ouvir aí o especial de Roupa Nova, né? Espero que você tenha gostado e eu quero deixar aqui para você o nosso e-mail para você escrever para esse programa. É rodrigo.jadt88@hotmail.com. Fiquem bem, um abraço, tchau! Me chama de meu bem, me faz sonhar no vai e vem. me chama de meu bem. Me faz sonhar no vale. Show de rock and roll!